de um dinheiro. Não sei se é pra comer ou pra beber. Vai muito triste embora. E eu fico muito mais que você. Eu penso que o que pede é pra se embriagar e esquecer desta miséria de vida. Eu peço a Deus para cuidar de você. É este o filme que passam nas telas do dia a dia do meu Brasil. Oh, oh, oh. Eu quero algo fazer. Miséria, não quero mais ouvir falar do seu nome. Oh, oh, oh. Você me abre os olhos, eu fecho o vidro sem te dar atenção. Disfarço e olho pro lado, só com os dedos sinalizo não. O medo é tanto que eu ajo assim, procuro um jeito pra me demonstrar. Eu sei que a fome é de alma. Medo de errar. Oh, oh. Oh, oh, oh.